Estamos com 6 minutos depois do meio-dia, estamos na última hora das manhãs de sábado, um dia muito especial, 19 de março, um dia do pai, um dia em que em 86 nascia oficialmente a Rádio Boa Nova. Este na altura foi aquele que, e será sempre o nosso hino, este Len Miller, foi a música com que fechámos a rádio na altura da pirataria, e foi na altura que também abrimos oficialmente, depois legalizados, foi precisamente com esta música. É uma música que de facto está ligada a esta família durante estes últimos 30 anos, 30 anos que hoje vão ser então bem relembrados com a gala que se vai realizar mais logo no Multiusos aqui em Oliveira do Hospital. Também como fomos dizendo ao longo dos tempos e da última semana, convidado especial, António Sala, ele já está aqui com o Miguel, enfim, voltaram a um sítio que conhecem bem, Oliveira do Hospital, e também a rádio já há algum tempo, e de facto para falarmos da rádio, falarmos um pouco daquilo que, até porque nós na altura, no início da rádio, também tínhamos e tivemos algumas conversas com o António Sala sobre o que era a rádio e como é que seria, e portanto ele também nos ajudou a construir um pouco esta rádio que hoje completa 30 anos. 30 anos de histórias, muitas histórias, e certamente o António Sala vai nos contar histórias fantásticas que passou. Era assim nas manhãs da Renascença. O António Sala tinha Olga Cardoso, eu tenho Vítor Neves. Vítor. Não contava com essa introdução. Muito bom dia a todos, ou boa tarde, se preferirem. Mas vamos manter o bom dia naquela velha tradição beirã, que enquanto não almoçarmos, não passamos para a tarde. António Sala, 28 anos depois, aqui estamos nós outra vez juntos na rádio, e antes de ouvirmos a voz do António Sala, que tal como há 28 anos também se faz acompanhar pelo filho, o Miguel, vamos recordar um momento único que o António Sala viveu connosco no Parque do Mandanelho, quando o António subia ao palco acompanhado pela orquestra da felicidade, do brilho e da glória. Era um momento único, mas um momento extraordinariamente difícil e que temos a recordação em áudio. Recordações. A vida de um artista nem sempre é fácil. Todo artista tem um bocadinho de quem, por vezes, por cima da máscara, por cima das pinturas, de ter de mostrar um riso e às vezes esconder um choro. Recordações. Não será novidade para ninguém e para aqueles que me conhecem, e eu penso que vocês todos me conhecem bem, saber que esta noite anedotas da boa disposição, da alegria, do convívio. Mas vou tentar, porque acho que é a minha responsabilidade como artista, como homem, e mais do que tudo, é a única homenagem que eu posso prestar a um irmão que me desapareceu, que eu muito amava. Isto não é novidade para ninguém, mas o Carlos Paião, que é dele que eu estou a falar, era só, a nível do mundo musical e da vida artística, o meu melhor amigo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude. E hoje, mais do que o público precisar do artista, acreditem que é o artista que precisa muito de vocês. Ajudem-me. 26 de agosto de 1988. A rádio estava presente. Boa Nova, Oliveira do Hospital. António, bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia. Hoje é um dia festivo, mas vocês começaram com uma peça que eu não esperava de todo e que me bateu muito fundo. Este dia está a ser um dia de fortes emoções e penso que vai continuar a ser um dia de fortes emoções. Depois de uma semana também de fortes emoções. Sim. Depois de termos perdido o Nico, o tio Nico, Hoje tem sido, hoje é o dia do pai e hoje comecei o dia com o meu filho, não está aqui por acaso, está aqui porque quer estar ao pé de mim neste dia. E hoje o seu beijo matinal, a sua oferta de duas gravatas, uma delas que eu usarei logo na gala, para que os ouvintes da Boa Nova já sabem que quando virem a gravatinha de logo que eu vou usar, depois espero que me deixem tirar a gravata lá para o meio do jantar. Certamente que sim, certamente. Mas foi o Miguel, e o Miguel está aqui por isso mesmo, porque é o dia do pai. Já agora saúdo todos os pais que nos estão a ouvir, que estão connosco. Mas este bocado que vocês puseram agora desse dia fatídico e desse espetáculo, que foi, deve ter sido o espetáculo mais... Eu tive já vários momentos difíceis na minha vida, em que profissionalmente tive de fazer coisas que me custaram muito, muito, muito. A primeira de todos foi estava a fazer a emissão do Despertar, que vocês há bocado puseram o indicativo, e seriam 8:30 da manhã e eu saí... E ouvi uma conversa entre a nossa telefonista, que era a Joana, e a equipa técnica, o Armando Rodrigues e a Luísa, e ela estava a dizer, onde é que ele foi? E eles disseram, ele saiu agora. E eu tinha ido buscar uns discos, ou tinha ido à casa de banho, assim do estilo, mas ouvia-se. Eles não sabiam que eu estaria tão perto, e ela disse, então não lhe digam nada, mas é assim, a avó dele telefonou, a mãe acabou de falecer. E aquilo foi um choque brutal. E eu fiz de conta que não sabia, foi difícil em mim, aquela hora e meia que ainda faltava para o programa terminar, e a minha avó era a pessoa talvez mais marcante da minha vida, na altura, sim. Foi muito complicado. E depois lembro-me que no dia em que o meu sogro, que era de bem perto aqui, pertencia ao Conselho de Oliveira do Hospital, tinha nascido em Vendas de Galizes, no dia em que o meu sogro faleceu, eu tinha um programa em televisão, na RTP1, à noite, que era direto, que era o Você Decide. E ele faleceu a meio da tarde e eu à noite tive de estar a fazer o programa em direto e aquilo foi também muito chocante. E este espetáculo, no Parque Mandanelho, eu nunca mais, não vou esquecer, porque foi uma coisa dificílima. Foi uma coisa dificílima porque foi uma brutalidade, quer dizer... Ainda hoje, nós achamos que o Carlos Paião partiu cedo demais. A morte é sempre algo muito difícil de encarar. E ainda por cima, quando é de uma forma tão violenta e nos chega de uma forma tão rápida, cilindra-nos. De maneira que as forças vão-se embora. E eu recordo-me que esse espetáculo foi um espetáculo angustiante. Eu acho que... Eu nem fazia ideia nenhuma que havia sequer sons dessa noite. Peço-vos o favor de vocês depois me cederem esses sons para o meu arquivo pessoal, porque é um momento muito marcante, é um momento incrível. Não faço ideia, eu estava a me ouvir e aquilo que estava ali não era um artista em palco, não era nada, aquilo era um homem destroçado que estava ali a falar e a enfrentar os milhares de pessoas que estavam neste parque magnífico desta cidade que eu amo. De maneira que... António, a vida é assim, mas hoje não, hoje é dia de festa, temos que passar... Vamos despachar esta parte, vamos chamar-lhe assim, mais dura. Está ultrapassada. Para fazer valer aqui, o António está com um estupendo aspecto físico. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Porque o António é uma espécie de vencedor de doenças. Eu costumo dizer que sou um tipo com uma saúde de ferro para aguentar tanta doença. Exatamente. E algumas acontecem em fases curiosas. Eu sei que há uma história em que o António saiu do estúdio da rádio e foi diretamente para o hospital. E recentemente na televisão, no caso na TVI, foi quase igual. Foi. O António regressa à TVI e de repente regressa ao hospital com semana marcada pelo Manuel Luís Gomes para regressar à televisão. É verdade. Eu passei umas madrugadas a ver coisas sobre a sua vida e fiquei com esta mensagem. Este homem é uma espécie de combatente das doenças. Vocês lembram-se daqueles bonecos do Sempre em Pé? Exatamente. Nós normalmente utilizávamos esse exemplo para os tipos da política. Aqueles que levam, tipo Lula da Silva, quer dizer, e outros, não é? Também cá temos alguns exemplos. Temos e vários. E por mais disparados, por mais coisas que aconteçam e tal, e quando nós pensámos, este está morto e enterrado. Não, não. Sempre em pé. António, foi daí que lhe ficou, ou foi daí que lhe chegou a inspiração para o voluntariado? Não, não, é engraçado que não. Essa pergunta tem, faz muito sentido, porque muita gente me diz assim: ah, pois você teve problemas com a acidez, com a oncológica e tal, e faz voluntariado e tal. Não, eu comecei a fazer voluntariado e não tinha o mínimo problema, nem tinha tido problema nenhum. Comecei a fazer porque fui uma vez apresentar um espetáculo para crianças no IPO, no Instituto Português de Oncologia, e as crianças que lá estavam marcaram profundamente. Foi uma coisa muito, muito, muito, muito difícil. E eu achei que aquilo era qualquer coisa que nós temos a obrigação de fazer, quer dizer. E então, comecei em boa hora. E só 4 anos mais tarde é que eu, sem querer, me acontece um problema. E esse problema foi um tumor na cabeça, no ouvido interno. Exatamente, logo no ouvido, um aumento da rádio. É verdade. Mas vocês sabem porque é que terá sido gerado esse pequeno problema, que é raro acontecer, mas pelo uso excessivo dos auscultadores e durante décadas, porque foram décadas, o som aumenta permanentemente. E eu lembro-me uma vez, antes de me ter sucedido isso, que eu estava a fazer a emissão, como agora, com vocês, estava com os auscultadores na cabeça, e às tantas, aqui não, aqui são vocês aí que têm o controle, mas eu tinha o controle e podia ir levantando ou baixando o som. E começou a fazer quase que feedback, estava no limite. E depois, num intervalo, o técnico disse-me assim: epá, tu tens isso no limite demais. Eu disse: não tenho nada, pá, tenho uma audição confortável. Não, não tens. Isso está excessivamente alto. E depois eu comecei a ver, e recordo-me quando terei começado a fazer rádio naquela cabina, muitos anos antes. Imaginemos que aquilo, o volume ia de 2 a 8 e eu utilizava o 3 e por fim eu já utilizava o 8 e achava que era pouco. E o que é que isso significa? É a chamada surdez profissional. Nós não demos por ela, ela vai chegando e vai-nos matando o ouvido. Eu temo muito esta nova geração, que é uma geração que anda de headphones permanentemente em todo alto, lado. E muito alto, consumo. Sim, muito alto. Às vezes eu passo na. Isso e sou meio surdo. É. E nós ouvimos que eles vão ouvir. E atenção, é rapaziada muito nova. Exato. E eu pergunto o que é que vai acontecer quando eles se devia de chegarem aos 40, aos 50, aos 60. Vai ser terrível. Comigo aconteceu isso, e portanto, esse foi o primeiro grande problema que eu tive. Eu antigamente ouvia em estéreo, agora ouço em mono. E pronto. Mas... O voluntariado, e para terminarmos também esta passagem pelo voluntariado, é uma espécie de reconforto de alma e de coração para si? É. Eu costumo dizer que quem faz voluntariado é egoísta, por isto, porque acaba por... Nós damos, e damos muito, e por vezes até com algum sacrifício pessoal e das nossas famílias, de tempo, de uma série de coisas... Mas eu não tenho dúvida nenhuma que se recebe muito mais, parece um lugar comum, que se recebe muito mais do que aquilo que se dá. E porquê? Porque as pessoas a quem nós podemos ser minimamente úteis quando estão fragilizadas, e as pessoas quando estão sem saúde, quando estão com problemas, as pessoas ficam muito frágeis. E ficam com muito poucas defesas emotivas. E às vezes a simples presença de alguém, que com um sorriso, uma mão que toca no ombro, uma palavra mais afetuosa, é tão importante que nós não temos noção. Eu não sei se vocês têm noção, mas imaginem uma pessoa que nunca, da província, de um sítio qualquer do interior, sei lá, do Alentejo, de uma das beiras destas aldeias que ainda existem, onde há pessoas que se calhar nunca foram à capital. E a primeira vez que o fazem é porque estão doentes com um problema oncológico e vão para um hospital. Estão desenraizadas de tudo. É um susto. Para além de ser um susto, é um cenário que para eles é esmagador e não conhecem nada nem ninguém. E haver uma pessoa que chega ao pé delas, que se senta, que conversa calmamente, e ainda por cima a vantagem que eu tenho nesse aspecto, e as pessoas que são figuras conhecidas, é que elas identificam-nos e há ali logo uma aproximação. Ah, mas o senhor é fulano. Uma espécie de química de quem parece que faz parte lá de casa. Não? É. E isso parece que não, tipo dizer-lhe, olha, então e agora o que é que tem de fazer? Ah, daqui a uma hora vem-me aqui buscar para ir fazer um taque, para fazer um ataque, para fazer isto ou fazer aquilo. E disse, então e diga uma coisa, pode tomar café ou pode tomar um leitinho? Ou, posso? Então vamos aqui assim que é pertinho, é um minuto a pé, vamos até à gelataria, vamos até não sei o quê. Ah, não se incomode. Não, eu estou-me a apetecer, acompanho, se quiser toma, se não... Parece que não, mas essas pequenas coisas depois fazem um bem tão grande às pessoas e descontraem as pessoas. E aquilo que iria ser, se calhar, uma hora de angústia ali, de sofrimento, num sítio estranho, onde acabou por diluir um bocadinho, esse peso, esse drama e esse fantasma que estava para a frente. E isso é extraordinário e não há nada... E nós percebemos isso. Isso percebe-se e é fantástico. Vamos aumentar o sorriso da nossa conversa. O António Sala, entre outras coisas, e vamos conferir essas outras coisas na nossa conversa, é um homem da música. Era possível escrever o seu nome sem música? Eu sempre considerei o homem da música no sentido do amador da música. Porque amador nem em dois sentidos. O amador é quem ama, não é? O amador é quem ama. E, portanto, é mais nesse sentido... E no apreciador de música. Ainda há bocado, quando vocês estavam aqui a referir que o início musical da Rádio Boa Nova foi a orquestra do Glenn Miller. Glenn Miller, Intimate. E eu achei extraordinário porque acho que o Glenn Miller era um chefe de orquestra extraordinário, teve aquele final que ainda hoje é um mistério muito grande, não é? Mas que aconteceu durante aquele período de guerra e num desastre de avião. Mas ele era muito imaginativo. E na altura já existiam as grandes orquestras, mas ele conseguiu fazer o casamento entre instrumentos que habitualmente não casavam. Os instrumentos de sopro tinham até ao Glenn Miller uma divisão, uma forma de se juntarem. Não havia um clarinete a fazer um solo ou a tocar a melodia ao mesmo tempo de um saxofone, isto era impensável. E os trompetes era para fazer malhas, que é aquilo que nós chamamos os intervalos entre a melodia, para dar algum... Era só para isso. E ele pôs e ele alterou essas regras todas. E ele fez uma coisa que era uma autêntica revolução, tanto que os mestres da altura chocavam-se um bocadinho com o Glenn Miller. Mas o ouvido das pessoas achou aquilo uma novidade fantástica e achou aquilo um som incrível. E era. E digamos que eu acho que a música, durante muitos anos e durante décadas, a música ligeira era feita só por os grandes profissionais da música. Quem é que cantava? No início, quando se começam as primeiras gravações, eram as grandes vozes. E que eram as grandes vozes? Eram tenores, eram sopranos, eram pessoas que cantavam muito bem. Mesmo aquele período antes do 25 de Abril do Nacional Cansonetismo, eram vozes muito apuradas. Dizia, que bela voz, que potente voz. Depois a música democratiza-se. Até aconteceu isso também na rádio, mas já lá iremos. Sim, até na rádio aconteceu isso. Já lá iremos. Hoje em dia na rádio é admitível todas... Um indivíduo pode não ter uma grande voz, pode ter uma voz nasalada, pode até não ter uma voz bonita, ter um registro que é desagradável, mas pode ter outras qualidades. A comunicação, a inteligência, a oportunidade, a sensibilidade, quer dizer... E na música passou exatamente isso. E eu, digamos, que entro na música nessa altura. Se me perguntarem, eu sou um cantor? Não, eu sou um cantador das minhas coisas. E também é um tocador, nomeadamente do piano. Mas em tudo isso sou um amador, quer dizer, sou um amador. Mas realmente a música democratizou-se muito e os ouvidos das pessoas tornaram-se muito mais receptivos a ouvir todo o género de coisas. Até talvez com algum exagero, mas... Sim, eu recordo no Brasil, o Brasil era o país dos grandes cantores e quando chega a época da MPB e quando chega a época da Bossa Nova e da Revolução da Música Brasileira, um dos primeiros a acontecer era o João Gilberto. O João Gilberto não cantava, tinha um fiozinho de voz, ele não conseguia dar uma oitava. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. E era assim que ele se defendia. E ele cantava assim. Exatamente. Isto para alguns dizia, ele não canta nenhum, ele não canta nada, não tem voz. Para outros dizia assim, este indivíduo sussurra música tão bem, que coisa maravilhosa. Temos um bom exemplo, por exemplo, o Pedro Brunhosa. É um dizer. Claro. Um estupendo músico, um compositor extraordinário. Se dissessem assim, então e segundo as convenções daquilo que é uma grande voz há 40 ou 30 ou 50 anos atrás. Não, era chumbado, quer dizer. Nem mais, nem pois, mais. E no entanto é um talento extraordinário. Mas o António, na música, sente-se consigo próprio quando se sente ao piano? Sinto, eu sou um contador das minhas histórias, não é? Não há nenhuma cantiga minha, não, que eu tenha escrito que não refira e que não seja um testemunho de qualquer coisa. Nós já vamos ouvir uma canção sua. Deixe-me fazer-lhe talvez a questão que já toda a gente lhe fez, mas estamos aqui entre nós, é só mais uma vez, que de tudo que cantou, de tudo que o António cantou até hoje, qual é a música que mais lhe toca? É uma que ninguém passa e que não passa na rádio. É uma faixa escondida num álbum e que se chama Cantiga de uma Lenda Antiga, em que eu acho que tem talvez um dos meus melhores poemas. Tem um arranjo de um maestro extraordinário, que era José Calvário, uma coisa extraordinária, com músicos da Gulbenkian, com corda, com violino. Consegue dar um cheirinho? Em cada canção há uma lenda antiga, pedaços de nós, bocados de vida. Vamos pegar numa canção sua que também é uma canção amiga. Festival. Agora a canção número 2, uma canção amiga, com música de António Sala, letra de Carlos Castro, arranjo de José Calvário, canta António Sala. Pela vida, que a vida não se bebe de uma vez. Pinga, pinga, mata a sede ao viajante, deixa seja tempo de viver. Que cada um de nós saiba sofrer, que seja como a terra convidada, é tempo de sentirmos a enxada. Cavar para buscar a planta nova. Escuta a minha tropa. Escuta a minha tropa. Amigo, não passe pela vida lento e brando, que deixa as covas fundas por demais. Passo a passo vão ficando os imortais. Deixa seja tempo de fugir. Nas asas deste tempo sem parar, nas águas de um ribeiro a cantar, é tempo de fugir e de voar. É tempo de sentirmos a enxada, cavar para buscar a planta nova. Escuta a minha tropa. Amigo, não passes tão depressa pela vida, que a vida não se bebe de uma vez. Pinga, pinga, mata a sede ao viajante, deixa seja tempo de viver. E cada um de nós sabe a sofrer, que seja como a terra cultivada, é tempo de sentirmos a enxada. Cavar para buscar a planta nova, escuta a minha prova, escuta a minha prova. Tempos de menino e dos jogos que brinquei já passaram, já voaram, já nem sei. Este sábado no Rua Nova, depois das 12 horas, António Sala em direto. Era assim que eu sonhava o meu viver. Palco aberto, luzes, focos a crescer. Este sábado, depois das 12 horas, a entrevista exclusiva para ouvir ao vivo e a cor. António Sala. Nem mais, estamos a ouvir António Sala aqui conosco, acompanhado no Dia do Pai pelo Miguel Sala, mais um momento bonito aqui na rádio. António, vamos continuar a nossa conversa. O Miguel não é mudo, o Miguel fala. E já o vamos ouvir. Dizer, ao menos pode dizer bom dia. Eu até diria mais, pode dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, porque há 28 anos, quando conversámos, só se ouvia aqui à volta. Nós hoje estamos a ser ouvidos, literalmente, em todo o mundo e em todo o lado. Portanto, isto mudou. As grandes vantagens, as grandes mudanças, e o caso da NET veio modificar tudo isso. Veio revolucionar. Daqui a pouco já falaremos um bocadinho com o Miguel. Eu gostava de falar consigo sobre a escrita, sim, que é algo que eu sei que também o preenche. E também, de algum modo, vamos preenchendo assim o seu currículo. Voluntariado, a música, agora vamos à escrita. À escrita. O que é que o António sente quando escreve? É engraçado. Isto é quase uma pergunta TV. Pois. eu não gostava de escrever. Há 20 anos atrás, o escrever para mim era obrigatoriedade. Eu tinha que escrever as coisas que tinha de escrever, mais nada. Gostava de escrever poemas, gostava de fazer coisas que estivessem relacionadas com a minha profissão. Agora, escrever na área da ficção, ou inventar uma história, criando um romance ou uma história infantil, nem sequer me seduzia, não era uma coisa que me seduzisse. E pouco a pouco comecei a sentir esse desejo, primeiro de passar para o papel, para ficar de uma forma marcada e visível, as memórias. Depois, começar a recriar um bocadinho as coisas que eu podia fazer, que eu podia inventar. E hoje é das coisas que mais me fascina. Gosto imenso de escrever. Escrevo muito. Não escrevo bem, porque sou um leitor e sou um indivíduo minimamente atento e responsável para perceber, porque leio muito e leio grandes autores, que a minha forma de escrita é uma escrita perfeitamente normal. No entanto, a única coisa que eu gostaria é que a minha escrita pudesse ser um bocadinho o reflexo da maneira como eu conto as coisas, como eu falo. E se for isso, pronto, não tem problema nenhum, porque é inimitável, porque todos nós somos substituíveis, mas somos inimitáveis, somos peças únicas. E eu acho que começo a escrever um bocadinho da maneira que penso, da maneira que falo, da maneira que eu costumo comunicar. E ao fazer isso eu sinto-me muito bem. E pronto, a brincar, já vou no 7º ou 8º livro. Mais uma faceta do António Sala. Mas quando se fala do António Sala, entre muitas outras coisas, fala-se de um homem do espetáculo. O António Sala no palco é uma segunda casa. É. Eu diria que a seguir à rádio, aquilo que eu mais gosto é o palco. Mesmo antes da televisão. Eu diria por ordem que seria rádio, palco, televisão. A televisão também é um palco, mas é um palco diferente, é um palco... Vamos lá ver. Tem menos calor humano, não é? Tem menos calor humano e tem outra coisa. Nós não dependemos só de nós. Nem mais. Dependemos de uma grande equipa e dependemos muitas vezes da intuição, do talento de um realizador, de uma equipa que nos está a acompanhar. Eu em palco faço o que quero. E quando eu acho que me quero aproximar do público, aproximo, e sei como é que isso se faz através da voz, ou como é que se faz fisicamente aproximando-me dele mesmo, em televisão, estas coisas nunca dependem só de nós. Mas o António, o palco foi para si uma espécie do que faz hoje a televisão com a rádio, não é? O António estava na rádio e depois vinha ao palco mostrar-se às pessoas. Mostrar a rádio, mostrar, eu acho que é muito importante. E o homem por detrás da voz? Era importante, vamos lá ver, uma das coisas que eu pensei logo, e não vou antecipar o que é que vou dizer para não frustrar depois as centenas de convivas que ali vão estar, mas uma das coisas que eu pretendo dizer é que a rádio é uma caixa mágica. Hoje já não é só uma caixa, porque a rádio hoje ouve-se todas as manhãs, ouve-se no relógio, ouve-se, só falta ouvir-se no frigorífico, quer dizer, porque ouve-se em todo lado. E será provavelmente uma questão de dias. É, se calhar. Mas é esse mistério do som que a rádio tem, e que eu acho que é uma das suas belezas, que faz com que as pessoas, na rádio tudo vale. Na rádio existe um intérprete, que é quem está a fazer rádio, somos nós agora, somos os intérpretes, mas existe um realizador, e o realizador é o ouvinte. Cada ouvinte ouve com a sua sensibilidade, com os seus ouvidos, e constrói de nós a imagem que quiser. das pessoas nesta altura que nos estarão a ouvir, muitas podem dizer, se calhar eles estão vestidos assim ou assado, o Sala está a falar assim, estará como? Os silêncios que nós fazemos têm peso. Cada pessoa idealiza uma coisa. É um bocado como nós quando ligamos para uma empresa e falamos com a telefonista e que não a conhecemos e ouvimos a voz e que voz maravilhosa, esta mulher deve ser uma loura ou uma morena lindíssima e tal. Epá, que idade é que ela terá? 20 e poucos anos? Se calhar é uma senhora de 60 anos ou coisa parecida. Mas nós sonhamos, porque a rádio tem essa magia e permite esse sonho. Mas as pessoas também têm muita curiosidade, e não é destruir o sonho, em conhecer de uma forma mais real quem são e como é que as coisas são feitas. E quando se marcam as pessoas, através de coisas que fizemos, através de emoções que passamos, criamos uma proximidade com o público, que o público quer saber quem nós somos e quer nos conhecer. Mas um homem que leva multidões a ir assistir ao Despertar ao Vivo... Eu não levo, eu levava. Levava. Não era só eu. Era tudo. Exatamente. Às 7 da manhã, e eram multidões. Era. Algumas imagens, não há muitas, curiosamente. Eram multidões. Isso deixa qualquer pessoa impressionada, não é? É fantástico, é fantástico. Eu recordo que havia pessoas que iam com horas de antecedência e vinham de longe, levavam um banquinho para se sentar. Isto é uma coisa impressionante. E queriam conhecer os técnicos. Quem é o Careca, que eu brincava porque ele era calvo, o Armando Rodrigues, o Bocas. Quem é a Luísa Espírito Santo? Quem é o repórter? Quem é não sei o quê? As pessoas tinham uma curiosidade fantástica nisso. E eles davam autógrafos no fim, como qualquer estrela, como qualquer artista ou cantor. O António teve sempre essa preocupação de nunca ser um homem só. Era um homem que fazia parte de uma equipa. Só não se vai a lado nenhum, quer dizer, vamos lá ver. De acordo. Nós podemos ser... Isto é assim, mesmo quando nós escrevemos uma coisa em cima do papel... esta pasta que construiu o papel e os homens que até este simples papel existir, ou a caneta com que ensinamos, ou coisa no género, tudo isto dependeu de muita gente, não é? É a história do parafuso. Sem os parafusos a ligar as coisas, elas caem. Portanto, ter a noção disso, e quem chama a si, claro que há depois uma cara final, normalmente tem o protagonismo, e isso tem de acontecer sempre, porque as pessoas também não estão preparadas nem estão interessadas em conhecer 20 coisas. Claro. Mas é bom que as pessoas tenham a noção e que levemos sempre connosco uma retaguarda que sem ela as coisas não existiam. Isso é muito bom. Eu sempre gostei de fazer isso, porque eu gosto muito de funcionar em equipa. Eu não posso chegar esta noite. Vocês dizem, convidado, Dori, eu fico muito feliz. E lá estarei, se Deus quiser, e se Deus nos der vida e saúde, para daqui a umas horas lá estarmos. Mas eu não posso chegar ali e dizer, pronto, está aqui o convidado ao assunto onde é fé. Não, porque há atrás, e vocês é que montaram tudo isto, e o montar isto, as pessoas se calhar nem têm a noção do que é. Quando logo chegarem, sentarem numa cadeira, olharem para as coisas, jantarem, o trabalho que está atrás disso, desde o dia em que vocês se sentaram à volta de uma mesa para planificar, até aos telefonemas que fizeram, aos contactos pessoais, as subempresas que tiveram de contratar para isso tudo, até depois, se nós pensássemos e se as pessoas pensassem um bocadinho nisso, davam e valorizavam muito mais as coisas. Eu costumo dizer, quando há um disco novo e um artista apresenta uma canção de 3 minutos, a única coisa que eu peço é assim, sejam respeitosos. Depois a seguir podem dizer, não gosto, mas sejam respeitosos e pensem que aquilo veio do nada, o trabalho que aquilo deu, os músicos que estiveram por trás, as horas que se teve em gravação, as empresas que foram necessárias para que depois o disco surgisse, e aqueles 3 minutos muitas vezes representam às vezes 3 anos de trabalho. E muitas horas. E muitas horas. Se pensarmos tudo isso, é o que... Termino com isto. Cada pessoa no seu trabalho, seja ele qual for, se alguém tiver de julgar o seu trabalho e aquilo que ela faz, seja o que for, que pense e que valorize o trabalho que isso lhe dá às pessoas que envolve e até está feito. E as pessoas passam a ser menos críticas, não é menos críticas, eu acho que devemos ser críticos, mas passam a criticar, não de ânimo leve, mas a ser mais conscienciosos nos seus julgamentos e, por isso mesmo, melhores na análise das coisas, mais tolerantes, mais humanos e mais acessíveis. E isso é bom. A televisão A televisão foi uma espécie de um homem que era uma estrela na rádio e que teve que aparecer na televisão. E na televisão fez um pouco de tudo. Isso. Onde é que se sentiu, ou onde é que se sente, porque ainda hoje passa por lá de vez em quando, onde é que se sente mais confortável? Vou começar pelas tuas palavras iniciais. A rádio é que foi a grande conquista para ver a televisão. A televisão sentiu-se quase obrigada, entre aspas, a ir buscar alguém que na rádio estava a fazer obra. E que tinha mais audiência que muitos programas de televisão. Que a maior parte dos canais televisivos. Exatamente. Né? E, portanto, isso foi muito bom e eu fico muito feliz com isso. Porque normalmente, hoje em dia, sucede um bocado o contrário. A rádio vai buscar estrelas televisivas. Exatamente. Aconteceu, nomeadamente, na área do humor. Sim, na área do humor, então, isso tem acontecido muito, muito, muito. É frequente. Temos nós os apontamentos de humor, as coisas do humor de canto, estrelas televisivas que a rádio foi lá buscar. Isto funcionou ao contrário, que não era nada normal. Que não era nada normal. Depois, a televisão. Eu costumo dizer que a rádio vendeu-me a voz e vendeu uma alma. As pessoas conhecem, e as pessoas que fazem o favor de gostar do meu trabalho, ou que acompanharam o meu trabalho, ou que o acompanham, sabem exatamente quem eu sou, e têm a noção das minhas limitações ou das minhas capacidades. A alma foi vendida na rádio, através de momentos de humor, de amor, de paixão, de solidão, de coisas muito afetivas e de coisas muito complicadas. A rádio fez tudo isso. A televisão vendeu uma cara, tornou-me popular, fez com que eu fosse... Uma cara com bigode. com esse adereço natural, que depois foi à vida, não é? Que exatamente. A vida já não existe. Isso vamos vocês todos... mostravam-me vamos há, todos. Há pouco tempo, o Vítor mandava-me uma notícia do Diário de Coimbra. Do Diário de Coimbra. E em que eu estou de bigode, e eu disse-lhe, este vai lá estar, mas o bigode esse já não vai estar na aliás, eu respondi ao António que o Diário de Coimbra era um clássico. Clássico. Exatamente. Clássico. E, portanto, foram buscar a foto do bigode, não teve a nossa responsabilidade, eu sei. De qualquer modo, nós logo vamos estar com o António Sala sem bigode. Se vocês quiserem levar um pequeno bigode postiço, e numa tal altura que eu o ponha... Não tem problema nenhum, podemos recordar velhos tempos. Agora tem de ser um bigode já com um bocadinho de brancos e tal, assim, mais branco. António, o tempo está a passar a uma velocidade vertiginosa e eu queria falar um bocadinho sobre a rádio. E contrariamente ao que as pessoas pensam, o António foi uma espécie de revolucionário na rádio. Porque o António não era nada aquele locutor... Bom dia, estimado ouvinte, cá estamos nós para lhe dar a música muito especial. O António chegava ali, olá amigos, cá estamos nós, vai ser uma festa. Era um bocado inconsciência da idade. Eu que há dias ouvi uma conversa sua com o Nuno Marco e o Vasco Palmeirim, que é deliciosa. E o António era uma espécie do Vasco Palmeirim de hoje, não é? Sim, com as diferenças, mas digamos que aquilo que o Vasco Palmeirim tem, o Vasco Palmeirim é mais completo que eu, porque pega na viola, improvisa, canta logo e faz coisas, e tem muito talento. Essa humildade fica-lhe tão bem. Mas eu, na altura, a rádio era um bocadinho engravatada. Você há um bocado disse que ia imitar os locutores de antigamente, estimados ouvintes, era assim que se tratava o ouvinte. Era mais até antes, eu lembro-me que era o estimado rádio ouvinte e o senhor ouvinte e estimados ouvintes. Eu pertenço a uma geração que começa a cobrar um bocado com isso, em que percebemos que quem está do outro lado, se nos escolhe para ouvir, porque há a possibilidade das pessoas escolherem, é porque gosta de estar connosco e que poderia haver uma ligação mais próxima. Perdão. Isso é aos mais próximos, trata de uma maneira mais informal, aos ouvintes também achei que eu poderia fazer. De maneira que de manhã, em vez de dizer estimados rádio ouvintes, eu dizia olá amigos, bom dia. Porque é assim que eu cumprimento os meus amigos. E nem toda a gente desta sua emissora achou graça. Nem toda a gente achava, e o que é normal. Eu tinha administradores que na altura, alguns infelizmente já cá não estão, o tempo é assim, mas alguns deles chegaram a chamar e a dizer, sei lá, mas que abuso é esse? Você chega ali, olá amigos, bom dia, você sabe se são seus amigos e está a tratá-los assim. E eu não estou a dizer que eles estivessem errados, eles tinham a cultura e tinham a consciência própria da tradição da época, não é? Hoje eu entro num banco e qualquer funcionário está de camisa aberta e de... Mas eu recordo-me nos tempos, não sei se vocês se recordam, em que nós não imaginávamos entrar no banco e os funcionários bancários tinham de ter gravata e tinham de estar de fato, atenção. Portanto, tudo isto é uma questão de tempo, de moda, de época, das coisas no seu sítio. Eu pertenci a uma geração que veio cobrar isso, e ainda bem, gosto desta. Também não entro nos exageros, que eu acho que hoje se dá, que... Bem, algumas estações eu percebo. Eu percebo que uma estação que aponta e que tem uma programação virada para rapazes e raparigas que são estudantes e que estão na casa dos 17 aos 23 ou 24, que eles se tratem por tu, olá, estás bom, agora temos para ti um desafio e tal. Eu percebo isso. Mas há estações que às vezes fazem isso e não têm muita consciência de que o público, o alvo que estão a atingir, já não é, o não é esse, e fazem esse tipo de tratamento. E eu penso que aí, se calhar, numas pessoas bate certo, noutras pode bater ao lado. Ou até ter uma reação negativa. Mas, digamos que isso e muitas outras coisas, o falar em cima de um disco, de aproveitar as entradas instrumentais para falar até à altura em que a voz começa ou que as vozes... E hoje é mais fácil com o computador. Pois, na altura era difícil, eu tinha de estar mentalmente a contar os tempos. Exato. E a contar o meu discurso para que aquilo batesse tudo certinho. Às vezes batia mesmo certinho, outras vezes ainda pisava... A primeira sílaba, a voz do cantor e tal. Aquilo era uma aventura assim um bocado do giro. Outras vezes era pior, que eram discos, era o vinil, e bastava que houvesse uma encostão e eu estava a contar com 14 segundos e o tipo saltava. Não, e havia um salto do disco e pronto. Mas essa fase foi gira e eu acho que a rádio passou, como vocês há bocado referiram, disseram hoje aqui em direto ao Vivia Cores, a rádio passou a ter cor e a rádio era muito cinzenta. Embora, atenção, e isto tem de se dizer, tem de se fazer justiça, a rádio na generalidade, porque depois havia pessoas que escapavam a isso e muitas. Contrariavam o cinzentismo. Contrariavam o cinzentismo e grandes figuras e grandes personalidades que já marcavam isso e eu aprendi com eles. António, na minha modesta opinião, o António Sala nunca saiu da rádio. O que o António Sala fez foi parar de estar todos os dias na rádio. Eu gostava de saber como é que conseguiu fazer isso, porque eu e o Albino José andamos há 30 anos a tentar fazer isso. Isto foi um bicho de tal maneira terrível que nós todos os dias dizemos um ao outro: isto acabou, nós temos que mudar de vida. Isso é um vírus. E isto vocês é estão tramados, não conseguem nunca mais fazer isto. Não, é muito difícil. É muito difícil. Mas o António conseguiu. Houve um dia que decidiu. Eu consegui, mas também vamos lá ver. Eu tinha consciência que não ia passar um mês que eu não estivesse no estúdio de rádio a falar, a fazer qualquer coisa, como estou agora aqui, quer dizer. Portanto, eu conscientemente quebrei com uma coisa, com a profissão, com o continuar a fazer por obrigação ou por exigência contratual programas. E sim, acabou. Agora, eu passo a vida a ir ao estúdio de rádio, a ser convidado, como agora aqui com vocês, a entrevistas, a mesas redondas, workshops sobre rádio, quer dizer, a rádio nunca se vai desligar de mim, eu penso que até ao fim da minha vida. António, estamos mesmo na reta final da nossa conversa e eu ainda quero fazer aqui um momento de pai e filho, de resto hoje também é dia do pai. Vou-lhe pedir... para ser telegráfico nas respostas, mas gostava de ter a sua opinião. Por exemplo, as redes sociais. Eu vou-lhe responder da seguinte maneira. A primeira rede social que existe... As redes sociais não são novidade. São novidade nesta forma atual. A rádio foi a primeira grande rede social. Ponto final, parágrafo. Para mim é assim. Os bacalhoeiros que andavam, as primeiras emissões que se fazem, os radioamadores que começam e que dão um início, ainda no final do século XIX... e na entrada do século XX, o nascer da rádio é uma rede social. O que era um programa como quando o telefone toca, se não uma rede social? O que eram os programas de dedicatórias das famílias, da aldeia, da fulana tal, que dedica ao disco a não sei quem, e à tia Maria e as melhoras e tal? Isto é uma rede social. De maneira que a primeira rede social que existiu foi a rádio. Sobre as redes sociais hoje em dia... acho que sim, e tem coisas fantásticas e positivas. Não cria essa ideia errada de que a amizade é mesmo real e de que se podem ter milhares ou milhões de amigos. Não, tem-se milhões de conhecidos sociais, e dos quais depois restam alguns que serão, porque senão estamos a danificar a palavra amigo. Eu sou amigo, mas é um amigo diferente daqueles meus amigos com quem eu toco, com quem eu posso fisicamente até dar-lhe um abraço. Mas acho que sim, que é interessante. Habitualmente, a esta hora, conferimos aqui em Cash Resto Zero como vai a política, a economia e as pessoas, umas vezes com assinatura nossa, outras vezes com assinatura convidada. Hoje a assinatura é de António Sala, para não perdermos esta oportunidade de conferir como vai o mundo. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. António, uma frase sobre a política nacional. A política nacional, para mim, nos últimos tempos teve duas fases que foram marcadamente diferentes. Teve uma fase que eu achei turbulenta e que acabou num resultado de governo que se chama geringonça, ou que alguns chamam a geringonça, e que acabou por ser uma solução, mas que desvirtua um bocado aquilo que foram os verdadeiros resultados eleitorais. E eu achei que isso é complicado e que pode ser positivo, mas também pode ser negativo, e em Espanha já se está a ver a negatividade desse tipo de soluções. Por sua vez, a eleição atual do nosso Presidente da República, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, parece-me um contrabalanço muito equilibrado, uma pessoa sensata, e se ele conseguir fazer o que pretende em termos de equilíbrio e tudo, eu diria que existe na política e na Presidência da República agora um bocadinho daquilo que aconteceu na Igreja quando houve fumo branco para Francisco. E estiveram juntos esta semana. E foi marcado. Uma frase muito breve sobre a economia e o lado social do nosso tecido nacional. Somos um país pobre e em termos de economia nós em alguns momentos conseguimos sobreviver bem e até conseguimos fazer subidas. Mas pela periferia que somos e pelas características de país que não tem soluções muito próprias e depende muito de tudo o que importa e tudo o que exporta, eu diria que a economia mundial é muito mais importante e vai sempre determinar as forças com que estamos na economia nacional. Uma frase sobre as pessoas que somos. Somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus, com tudo o que de maravilhoso podemos ter e com tudo o que de mal pode existir também. Acho que temos todos os dias de lutar e nos equilibrarmos entre o Deus e o diabo que mora dentro de cada um de nós. Isso é a principal luta do mundo, isso é a principal luta de cada homem e de cada mulher. É uma luta titânica entre o bem e o mal, que começa em cada um de nós e depois passa pela família e depois se estende ao local onde vivemos e à sociedade de uma forma geral. Muito bem, fica esta rúbrica de Cash Resto Zero completa e finalizada, e logo no dia dos 30 anos da rádio. António, ainda temos tempo para três momentos. O primeiro é para o deixar falar de Oliveira do Hospital e o António Sala. Oliveira do Hospital é uma terra que eu amo. E amo porquê? Porque alguns dos momentos mais marcantes da minha vida foram passados aqui. Foi aqui que eu namorei. Quando casei, foi para aqui que eu vim passar parte da lua de mel. Lua de mel, graças a Deus, ainda se prolonga até hoje. Foi aqui que eu fiz amigos e tenho amigos e perduro amigos. A tal ponto que amigos me levaram a comprar um apartamento em Oliveira. Apartamento que vendi há pouco tempo, porque não havia necessidade sequer de eu ter, era uma despesa só que eu estava a ter, porque quando eu venho cá acima, a maior parte das vezes, os meus amigos não me deixam ficar no meu apartamento. E, portanto, fico na casa deles, ou fico no hotel do Jorge Camelo em Ceia, ou fico em Tábua, em casa do meu saudoso amigo Vasco Figueiredo, ou fico em casa do Luís Moreira, ou fico em tantas casas por aí, quer dizer, que não há necessidade nenhuma, de maneira que, quer dizer, continuo, mais, até passo a ter mais visitas agora à Oliveira do que tinha, porque antigamente era a minha casa que me chamava, e ela chamava já há pouco porque eu irritava-me quando vinha, porque a minha mulher dizia, os cortinados precisam de ser mudados, não sei o quê, tenho não sei o que mais, e temos de pagar isto e aquilo e tal, e agora não, agora é fantástico, agora são os meus amigos que pagam essas coisas e que tomam conta dos cortinados e desta noite vão-me dar jantar e tudo. Exatamente, exatamente. A rádio faz 30 anos hoje, Nós fazemos 28 anos que estivemos a ter uma conversa mais ou menos como esta. Obviamente somos homens diferentes, o tempo é diferente, mas cá estamos, com os mesmos valores que vão norteando a nossa vida. Posso lhe pedir para falar da Rádio Boa Nova? Claro. A Rádio Boa Nova, eu acho que atravessou várias fases, por aquilo que eu percebi ao longo destes 30 anos. Eu penso que a Rádio Boa Nova, por aquilo que eu sei, por aquilo que eu ouço quando estou cá, parece-me uma rádio que representa e tenta ser a voz da região, da cidade e até do concelho que representa. E nisso cumpre o seu dever. E nisso está bem. Eu acho que estas rádios só fazem sentido quando não tentam ser. Esteticamente podem tentar ser, mas se o tentam ser na cópia da programação do que é RFM ou Rádio Comercial ou as grandes estações nacionais, eu acho que cometem um grande erro e metem-se por caminhos que não são os caminhos para que estão talhadas. Deixo-vos, não faço críticas, mas deixo-vos um desafio, que é, a nível artístico, o que é que vocês estão a descobrir ou que oportunidades é que estão a dar aos criadores que existem aqui em Oliveira do Hospital? Isto é um desafio mesmo que vocês devem ter em conta. Porque, de repente, o que tem acontecido, coisas que é, em programas televisivos de oportunidades, aparece um rapaz ou uma rapariga ou uma banda de uma cidade como Oliveira do Hospital, que cantam magnificamente, e existe uma estação de rádio de lá em que eu disse, vocês alguma vez, não, nem sabíamos que eles existiam. Não cumpriram o seu dever. E quem diz isso, diz nas artes, nas letras, em todas as coisas. A Rádio Boa Nova, eu espero que seja sempre a voz crítica, mas a voz de impulso, que seja o grande palco do desenrolar da sociedade em Oliveira do Hospital, a todos os níveis. E mantenham essa luta importante, que é nunca se deixarem importunar pelos diferentes poderes que estejam no poder. Isso é muito importante. É a tarefa mais difícil de quem faz rádio, de quem trabalha em jornalismo, tudo. Estamos numa altura em que as pressões de muitas coisas são terríveis. Há que saber resistir a tudo isto. E a Rádio Boa Nova possa sempre falar com voz própria, baseada nos seus valores, na sua carta de valores e de intenções, sem se deixar subjugar pelos poderes políticos, económicos ou sociais mais fortes que tentam por vezes dominar. Penso que não é o caso e penso que aqui não acontece isso. Mas estejam sempre precavidos para isso, porque quando isso acontece é sempre um derrubo terrível para a comunicação social e para a democracia. Muito bem, fica a mensagem, como numa conversa de café feita na rádio, também podemos falar de coisas sérias. E agora o momento ternurento da manhã, estamos mesmo juntinho à hora do almoço. Eu pedi ao Miguel para se juntar ao pai para utilizar o mesmo microfone. Pode utilizar aquele? Pode utilizar aquele. É? Eu estava todo feliz a pensar que ia compartilhar o microfone com o filho. Era bonito, não é? De qualquer modo, Miguel, bem-vindo. Olá, é um gosto estar aqui com o Miguel. Miguel, queres usar o microfone para sublinhares o que é o António Sala para ti? Oi. Antes de mais, bom dia a todos. Obrigado também por estar aqui. O António Sala é o pai. O pai é uma palavra de muito peso e principalmente até hoje no dia que é, seria mandatório, ainda por cima coincidir com o fim de semana, não poder virmos a esta terra com um convite especial e poder partilhar com ele e com a família um dia destes. Acima de tudo, eu sempre disse em várias situações que tive a oportunidade e em muitas entrevistas que ao longo dos anos me foram fazendo o que é que eu sentia por ser o meu pai, uma pessoa pública, etc. Aquela velha frase que toda a gente diz, ah, o meu pai é mais que um pai, é um amigo, mas a realidade é, e a prova que nós temos é que eu sou incapaz hoje em dia de planear férias com a minha mulher sem pensar em convidar o meu pai ou vice-versa. Aliás, a prova disso é faz hoje exatamente 15 dias, acabámos de vir dos Estados Unidos, para celebrar a vida, para celebrar a saúde, para podermos compartilhar um bocadinho dos bons momentos, de pensarmos naquilo que já vivemos, passámos e que ainda poderemos sonhar e planear e ter um futuro. E eu acho que isto é o melhor que eu posso ser do meu pai, ou seja, felizmente o meu pai nunca foi o pai tirano, nunca foi o pai em que eu visse algum tipo de tabu, em que tenho que esconder dele ou não posso falar abertamente de tudo. E é um amigo mais velho, é um amigo com quem eu aprendi, é um amigo com quem eu criei raízes, com quem continuo a aprender diariamente e é uma força de vida. Fica o silêncio, como dizia o António Sala. António, na rádio às vezes o silêncio também fala, não é? Falei muito este silêncio. Eu vou cobrar o silêncio com um beijo. Um momento ao vivo e a cores, como nós gostamos de dizer na rádio. António Sala e Miguel Sala, em dia do pai e em dia de festa da Boa Nova, 30 anos. António, quando lhe enviei o convite, o António disse prontamente que sim e disse mais uma coisa que eu ainda hoje recordo e já foi há uns meses. Disponha de mim para o que bem entender. Eu acho isso tão nobre num homem tão grande que só os homens grandes é que são assim. Oh, Vitor, muito obrigado. Para já fiquei muito honrado com o convite, porque eu considero-me um filho adotivo de Oliveira. Aliás, as pessoas em todo lado sabem, e às vezes é engraçado, eu nasci numa pequena aldeia chamada Vilar de Andorinho, e eu falo mais de Oliveira do Hospital que Vilar de Andorinho, mas por uma simples razão, eu tenho muito pouca ligação já a Vilar de Andorinho, já não tenho familiares lá, saí de lá muito novinho, e eu sei que as pessoas às vezes têm uma certa ciumeira, e dizem, ah, pois não, é Oliveira do Hospital, é Oliveira do Hospital. Portanto, fico feliz porque o Oliveira do Hospital não se esquece de um filho adotivo. Nunca pedi nada a Oliveira e sempre que posso ofereço-me a Oliveira e estou aqui. E gosto de sentir, e fiquei muito honrado porque percebo que os vossos 30 anos, pois já é um número muito importante, 30 anos são 30 anos, é muito tempo. Se o Paulo Carvalho numa canção dizia que 10 anos era muito tempo, imaginem 30. 30 é muito tempo. E quando vocês estão a comemorar 30 anos, podem escolher tantos nomes, tem o país inteiro para escolher, tem tanta gente e escolhe-me a mim, eu senti-me muito honrado com isso. O mínimo que eu posso dizer é, claro que sim, claro que quero, claro que gosto e disponho de mim para o que quiser. E você já me pediu duas coisinhas que eu não vou revelar quais são para logo e eu às duas disse que sim. Não peça só para fazer striptease porque as pessoas fugiam todas e está muito curioso. No fundo já fez, que já tirou o bigode. António, não sei despedir-me de si. Até logo. Então até logo, se os quiser. E espero para os ouvintes, porque não é para todos, porque vocês têm mais ouvintes que aqueles que vão estar aqui. É. Aliás, eu recebi pedidos no sentido de ver se conseguia, porque aquilo está esgotado, não é? Exatamente. Está esgotadíssimo. E, portanto, não consegui. E, portanto, vocês logo não vão ter lá. Vocês vão lá ter muitos dos outros muitos que gostariam de ter oportunidade e que não vão conseguir. Portanto, até logo, se os quiser. Eu penso que vai ser uma noite muito bonita. E 30 anos são 30 anos e a Boa Nova tem boas novas para dar daqui para a frente, de certeza absoluta. Estamos em direto e quatro valentões aqui no estúdio com alguma emoção. Albino, passámos as 13 horas, mas não faz mal. Também não é todos os dias. Hoje temos também o António Sala e o Miguel aqui connosco. E 30 anos também nos permite fazer algumas coisas. Não, sem as regras. Sem as regras. Respeitando quem nos ouve. E respeitando o dia que estamos a viver, quer o dia do pai, quer o dia da Boa Nova. Até logo. Até logo. Vou dizer só que a emissão logo vai, a partir das 20, ser toda transmitida em direto do Multiusos e, portanto, para quem quiser acompanhar-se através da Boa Nova, redes sociais, tudo isso, e vamos ter muita gente agrada à emissão online, de uma comunidade de imigrantes que habitualmente nos acompanha também, e portanto essa é também o encontro, esse é o encontro que marcamos para mais logo. Fechamos da melhor maneira com o António Sala e um grupo de velhos amigos, como diz na canção. Foi um prazer estar consigo, continuação de um super fim de semana, António. Sim. Muito obrigado. Para vocês também, um grande abraço, para os ouvintes, e então, se Deus quiser, até logo, vamos lá ver se eu não falho agora o tempo exato para começar a cantar, que é neste momento. Há dias em que vamos pela rua e vemos tanta gente a caminhar. São rostos e mais rostos de pessoas e às vezes uma cara faz lembrar um velho amigo dos tempos da escola, eu sei lá, um tipo que foi tropa como eu. Ou do primeiro emprego em que tivemos namorado, menina, que caminho Deus te deu. Onde estão os meus velhos amigos?